Planalto AM. Alô, alô. 1510 kHz. Boa noite. CYH 608, Rádio Planalto AM, 1510 kHz. Estúdio à Rua Deputado Vicente Ribeiro, Centro, São Benedito, Ceará. Uma idealização Dr. Tomás Brandão. Planalto AM, fundada em 1978. Momento com Maria, na hora do Divino Salvador. Música e oração. Aqui na Planalto AM 1510. Obrigado ao homem do campo. Trabalhador e trabalhadora rural do município de São Benedito. Filie-se ao Sindicato Rural e tenha seus direitos assegurados. As conquistas que alcançamos até agora não foram por acaso. É resultado de muita luta e esforço. Precisamos continuar avançando. E para isto, você precisa estar empenhado. Conheça melhor o nosso trabalho. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Benedito. Estamos à Rua Coronel Tibúrcio, 315, no centro de São Benedito. Ceará. Posto de combustível São Benedito é uma história que se confunde com muitas outras de sucesso. Primeiro, o sonho, depois, o trabalho e, por último, a realização de um projeto de família. Assim, nasceu o Posto São Benedito, que atende você com o mesmo carinho e atenção que você só encontra em família. Venha conversar com Eliseu, Ednei e Arnaldo. Traga o seu carro e abasteça aqui no Posto São Benedito. Todos os serviços de um posto de combustível, acompanhado de confiança e eficiência. Ganha você, ganha o seu carro. Posto São Benedito, o posto que cuida bem do seu carro. Governo Federal apresenta Aqui é Ceará. É o programa Saúde na Hora, com horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 986 mil pessoas. É o Educação Conectada, que oferece acesso à internet de alta velocidade nas escolas para mais de 890 mil alunos em 177 municípios. Acesse gov.br/AquiaBrasil e saiba mais. Aqui é Ceará. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. De segunda a sábado, de 8 às 10 da manhã, Joyce Felipe comanda o Manhã da Gente. O programa a seguir tem uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Vem aí, mais um programa sucesso. Na Planalto AM. Manhã da Gente.